Brasil! Um gosto de fruta que deixasse na minha boca. Ai, que coisa louca, eu gostei daquele beijo. Cheio de desejo, me senti tão envolvente. O teu corpo quente vem, vem. Aquele seu jeitinho de fazer amor comigo foi muito bacana. Quero outra vez contigo. Deitar na tua cama, agora te ver sorrindo, dizendo que me ama. Mas é legal, hein? Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. É legal demais fazer amor contigo. Vem! É o Bar do Big Brasil, ao vivo pra você. Vem. Vai. Só relembrando as que marcaram nosso pregão. Brasil. Eu não acredito não que você esqueceu de mim. Nunca pude imaginar o fim do nosso amor. Eu gostava tanto assim, você gostava muito mais de mim. Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não. Será que o primeiro beijo não se esquece jamais? Está escondidinho no seu coração. Mas você não me olha mais, não me dá mais atenção. Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não. Acho que perdi o seu amor e não sei mais como encontrar. Como é complicado a gente amar. Você me diz que me ama, é legal, é gostoso, é bacana. Eu gosto de saber, espaço pra gente ficar. É bom perceber se meu jeito de ser combina com você. Quando você me diz que me ama, é legal, é gostoso, é bacana. Eu gosto de saber, mas pra gente ficar, é bom perceber se meu jeito de ser combina com você. Se você me quer, tem que saber do que eu gosto, pra não se arrepender depois da gente se perder. Você me quer, tem que saber do que eu gosto, pra não se arrepender depois da gente se perder. Eu gosto, vai. Eu gosto de carinho, amor. Gosto de dançar agarradinho, amor. Eu gosto de um abraço apertado, de um corpo bem colado pra sentir o meu calor. Eu gosto de um beijo na boca, cheio de desejo que é pra gente sonhar. Eu gosto de fazer um amor gostoso, sem tempo pra gente acabar. Show! Vem dançar comigo, Brasil, vem! Eita, nós! Mais um sucesso pra você aqui no Bar do Big Brasil. Simbora! Um, dois, três, vai! Vamos dançar! Essa é gostosa demais! Bora girar no salão! Big Brasil. Quando ela chega numa festa, a galera se levanta e alguém se adianta, tira logo ela pra dançar, não lhe deixa nem sentar. Seu corpo é leve como o vento, fico louco quando penso que um dia em seus braços ela vai estar indo a bailar. Fico a esperar. Ela me encanta com seu jeito de dançar. Ela desliza no salão a flutuar. Parece que vai voar. É a rainha dessa festa. Ela é demais, demais, demais. Ela me canta com seu jeito de dançar. Ela desliza no salão a flutuar. Quando ela roda, parece que vai voar. É a rainha dessa festa. Ela é demais, demais. E rainhas, assim, ela é a rainha dessa festa. Sinta-se à vontade. Vem. Nossa rainha girando no salão. Mas o sucesso vem assim, vem assim. Vem, vá. Mais um sucesso pra você no Bar do Big Brasil. Big Brasil. Esfrega, esfrega, esfrega que cê pregue. Esfrega, esfrega, faz a mão no pregue. Esfrega, esfrega, esfrega que cê pregue. Esfrega, esfrega, faz, vem. E vai mexendo a cinturinha e não quer mais parar. Girando, vai girando, minha rainha que eu vou ensinar pra vocês assim, vem, vem assim. E vai descendo a cinturinha e não quer mais parar. Tirando minha rainha que eu vou lhe ensinar. Vem dançar, que isso é bom demais. Relaxa, puxa o som te levar. Vem dançar, que isso é bom demais. Vem comigo, Brasil, assim. Esfrega, esfrega, esfrega que cê pregue. Esfrega, esfrega, esfrega amor no pregue. Esfrega, esfrega, esfrega que cê pregue. Esfrega, esfrega e faz amor no pregue, vem. O negócio tá ficando bom, viu? Já com clima tá assim, ó. Mais uma pra você. Essa galera vai gostar. Um, dois, três, vai! Essa é do meu parceiro Vanderlei Andrade, ladrão. Bem, Brasil. Eu vou roubar. Eu vou roubar. Eu vou roubar, meu bem, o seu coração. Eu sou ladrão. Eu sou ladrão. Eu sou ladrão, meu bem, e vou roubar o seu coração. Eu quero mais é ser julgado e em seguida condenado a ficar preso no seu coração. Pois minha felicidade é ficar atrás das grades, sem direito, sem perdão. E no seu corpo de donzela, que vai ser a minha cela, eu jamais irei fugir de paixão. Não quero a chave da cadeia no presídio do amor. Eu não quero a liberdade, não, meu amor. Minha prisão, meu amor. Minha paixão, meu amor. Minha prisão, meu amor. Eu sou ladrão. Só as que dão sede. Pensa assim, ó. O salão tá bonito. Esse é o bar. Papudinhos que estão aqui no bar do Mini Brasil, ó. Essa é pra vocês. Vai. Eita! Levanta o copo aí, viu? Mini Brasil. Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro. Sou um papudinho e não é da conta de ninguém. Garçom, traz mais um copo, que é aqui pro meu companheiro. Ô garçom, mais uma cerveja, que eu vou beber o dia inteiro. Se eu cair aqui no seu bar, por favor, me deite no chão. Sou um profissional papudinho, de carteira na mão. Ô garçom, mais uma cerveja, que eu quero afogar essa paixão. Canta aí! Profissional de ô garçom, mais uma cerveja, que eu quero afogar essa paixão. Eita, nós! Pode afogar suas paixões, aqui pode beber. É o bar do Brasil. Rola aqui no Bar do Mini Brasil. Pega essa sereia e vai dançar no salão, vai. Tá bonito. Mini Brasil. Menina do mar, deitada na areia, até o sol, quando te ver se incendeia. aquelas ondas que se arrastam aos seus pés. Esse sorriso aqui nos lábios meus, olha a minha boca com os beijos seus, ensina a sua canção. Estou enriquecido com o seu encanto, nasce de pecado que eu desejo tanto. Mas quando Brasil. Você sonhou comigo, pode ver que eu senti. O nosso amor é lindo e você nasceu pra mim. Você sonhou comigo, pode ver que foi legal. O nosso amor é lindo, tá na bola de cristal. Pegado no corpo e descendo sem parar. O nosso amor tava ficando, não podia. Você se acordou no momento fatal. Ai, meu bem, fiquei com saudade. Ai, ai, ai, ai, de saudade também chorei. Ai, ai, ai, ai, meu amor, te amei. Ai, ai, ai, ai, de saudade também chorei. Ai, ai, ai, ai, meu, mais uma vez, vem, vem. Assim, coladinho, ó. Mas peço teu perdão, sem você não sei viver. Sempre eu confio quente pra me aquecer. Eu sei que vou morrer, eu sei que vou morrer. Lembra dos momentos de felicidade, quando nosso amor incendiava a cidade. Eu sei que essa chama não se apagou. Vamos tentar juntos acender o nosso amor. noite eu só saio se for pra dançar com você. Eu não tô nem aí contigo, eu vou amanhecer. Essa noite eu só saio se for pra dançar com você. Eu não tô nem aí contigo, vem, vem, vem, vem. Eu quero, eu quero, eu quero essa mina bonita pra mim. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero essa mina bonita pra mim. Eu quero. Ao vivo pra você, vem Brasil. Na escola só pensava em você, no cursinho só enxergava você, e na faculdade tava ligado em você. Já faz tempo que eu quero você. Na escola só pensava em você, no cursinho só enxergava você, e na faculdade tava ligada em você. Já faz tempo que eu quero você. Eu quero, eu quero, eu quero essa mina bonita pra mim. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero essa mina bonita pra mim. Eu quero, eu quero essa mina bonita pra mim. Eu quero. Show! Vida Sassini. Lili Brasil. Oi, e aí? Uma festa no outro dia, por causa desse amor, Cristina. Para na enfermaria, sem querer cair de cama, e me agendar o soro de mil cores, e me tiraram a radiografia, e me diagnosticaram mal de amores, ao ver meu coração como sofria. Oh, yeah. Escrever até minha alma com raio-x e cirurgia, e a ciência não funciona, só o teu peixe e da minha. Aí nega, vê se salva minha vida, injeta teu amor como insulina, e é uma vitamina de carinhos que vai subindo a bilirrubina. E sobe a bilirrubina quando te vejo assim, menina. Não adianta aspirina, não. Um amor que contagia. Foi aí, só me abelirrubina. Quando te vejo assim, menina. E não adianta aspirina, não. E um amor que contagia. Salva minha vida, injeta teu amor como insulina, e é uma vitamina de carinhos que vai subindo a bilirrubina. E sobe a bilirrubina quando te vejo assim, menina. E não adianta aspirina, não. É um amor que contagia. Brasil. Nosso amor é como o tempo. Brasil. Xalalala maçom, lamaçom, lamaçom. Xalalala maçom, lamaçom, lamaçom. Xalalala maçom, lamaçom, lamaçom. Xalalala maçom, lamaçom, lamaçom. Perere, perere, perere, perere. Perere, perere, perere, perere, perere, perere. Perere, perere, vem. Eu sou brasileiro, brasileiro da Amazônia, brasileiro sonhador. Sou brasileiro do Pará, tem meu tempero de Belém, eu tenho cheiro, sou norte com muito amor. Eu sou brasileiro, brasileiro da Amazônia, brasileiro sonhador. Sou brasileiro do Pará, tem meu tempero de Belém, eu tenho cheiro, sou norte com muito amor. Brasileiro, batuqueiro, marabaixo, macapá. Sou garantido, caprichoso, boi do pá. Sou rio, branco, porto velho, boa vista, pororoca, carimbó, marajoara, sou nortista. Meu coração bate palmas no Tocantins. Eu já estou no Maranhão, dançando reggae foi em São Luís. Na Ilha do Amor, dançando reggae foi em São Luís. Na Ilha do Amor, xalalala maçom, lamaçom, lamaçom. Xalalala maçom, lamaçom, lamaçom. Xalalala maçom, lamaçom, lamaçom. Xalalala maçom, lamaçom, lamaçom. Perere, perere, perere, perere. Amazônia, brasileiro sonhador. Sou brasileiro do Pará, tem meu tempero de Belém, eu tenho cheiro, sou norte com muito amor. Eu sou brasileiro, brasileiro da Amazônia, brasileiro sonhador. Sou brasileiro do Pará, tem meu tempero de Belém, eu tenho cheiro, sou norte com muito amor. Brasileiro, batuqueiro, marabaixo, macapá. Sou garantido, caprichoso, foi do mar. Sou rio, branco, porto velho, boa vista, pororoca, carimbó, marajoara, sou nortista. Bate palmas no Tocantins, Belinhos, toco passo, já estou no Maranhão. Dançando reggae foi em São Luís. Na Ilha do Amor, dançando reggae foi em São Luís. Na Ilha do Amor, mas o sucesso vem assim. É hora de dançar. Vem, vem, vem, vem. É Big Brasil. Brasil. Vambora, embora, vamos logo, segurando a varejeira, tá chegando, tá querendo me alisar. Eu não aguento escutar tanta besteira, ela só toma minha cerveja e o outro vai dançar. Love, love, aparecerará. Love, love, aparecerará. Love, love, aparecerará. Love, love, aparecerará. Aparecerará. Vambora, embora, vamos logo, se mandando a varejeira, tá chegando e tá querendo me alisar. Eu não aguento escutar tanta besteira, ela só toma minha cerveja e com o outro vai dançar. Vem! Love, love, aparecerará. Love, love, aparecerará. Love, love, aparecerará. Love, love, aparecerará. Aparecerará. Aparecerará. Vamos dançar! É Big Brasil, ao vivo pra você! Brasil. Gatinha, vem aqui me conhecer. Eu sou que esse carro tem, sei que você vai gostar. O som é de qualidade, você vai se amarrar. Quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita. Quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita. Gatinha, vem aqui me conhecer. Eu sou que esse carro tem, sei que você vai gostar. O som é de qualidade, você vai se amarrar. Marmita, e vamos passear. Quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita. Quem entra Brasil. Experimente, vem comigo dançar. Hoje eu quero curtir esse som. O castanhão, ele é a sensação. É o transação. Brasil. Os Tecnovegas de Belém do Pará. Vem, vem, vem pra balançar no planeta Tecno, ritmo do meu Pará. A galera se agita e começa a balançar na batida Tecno de Tio não para. Vem, vem, vem. Sucesso! Show! Libera a energia que o planeta vai girar. Vamos lá, gatinha. Se liga na batida, Tecno do meu Pará. Vamos lá, gatinha, vamos balançar. Se liga na batida, Tecno, vem, vem. Vem, vem, vem pra balançar, que a festa é nossa e não pode parar. Vem, vem, vem pra balançar. Com o embalo desse som da nova onda do Pará. Libera a energia que o planeta vai girar. Na batida, Tecno, DJ não para, vem, vem. Brasil. Chegou o som do povão, começa a curtição, poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som, por medo você vai entrar. Essa noite eu só quero. Brasil. Hoje eu só quero ficar com você. não vou mais chorar. Não vou mais sofrer. Brasil. Quantas vezes eu pedi pra você levar a sério o que eu falava, mas você não quis entender. Me libera que eu estou cansado de tanto ficar posturado. Quero ouvir a galera cantando, quem sabe? Agora tudo que eu quero é amar a minha baladeira, dançar esse brega. Tá bonito, hein? De você. Brasil. Olha, nós precisamos começar. Do jeito que está, não dá pra aguentar. Toda noite, mesma história, o mesmo papo. Está difícil de acreditar. Os beijos já não têm o mesmo sabor. Será que já tem outro? Diga, por favor. Só isso explicaria o seu desprezo. Entenda, eu quero ouvir você dizer: oh, meu amor. Meu corpo sente a falta. Seu corpo, mais uma vez eu quero ouvir bem. Oh, meu amor, meu corpo sente a falta do seu corpo.